Olá, seja bem-vindo. Cá estamos, como é hábito, aos sábados depois das 12 e às quartas também depois das 12, em repetição. ABC da Saúde, sempre a falar de coisas boas, numa altura em que o tempo quente nos propicia comidinhas saudáveis. Rita, obrigado mais uma vez por estar aqui nesta edição. Estamos a caminhar também para aquele período de férias. Hoje, com um olhar atento para aquelas perguntas que são muitas vezes feitas. E às vezes com respostas diferentes, mas sempre com uma resposta objetiva. Obrigado por estar aqui. Obrigada e olá a todos mais uma vez. Hoje também trazemos novamente a cara conhecida que coloquei também no Facebook e na rádio podem ver, a Ana Rita. Ela vai-me ajudar hoje numa rúbrica que eu quis trazer, porque ultimamente, e a rúbrica é as 5 questões que eu tenho recebido mais em consulta e até de amigos, colegas, questões que têm surgido aí na televisão, em revistas, jornais, na internet, e então eu também as quis trazer aqui para as desmistificar. E quem vai fazer estas questões é a Rita e eu vou responder. Olá, Rita. Olá. Vamos lá? Sim. Então vá. Posso comer todas as frutas? Esta tem sido aquela questão base de que toda a gente me tem feito, se pode ou não comer todas as frutas. Claro que sim, todas as frutas fazem parte da roda dos alimentos. Conheces a roda dos alimentos? Sim. Pronto, então o que é que interessa? É incluirmos todas as frutas de forma variada, de forma equilibrada, e de preferência a fruta da época. Por exemplo, esta altura é riquíssima em fruta, portanto devemos incluí-las todas de forma variada e não apenas uma. Por exemplo, não passarmos o dia a comer figos, por exemplo, ou comer uma melancia inteira. Faz sentido? Uhum. Então vá. O meu pai tem tensão alta, é por causa do café. Olha, Rita, dificilmente será, porque a pressão arterial alta muitas vezes está mais associada a um peso elevado, a uma alimentação que pode não ser a mais correta, a ingestão de sal excessiva na alimentação. Então muitas vezes o café é até o mais positivo nisto tudo. Claro, se depois a pessoa bebe muitos cafés e com muito açúcar, claro que esse também é o ponto prejudicial. Mas se for só o café isolado em si, não. Não será o café que causa a tensão alta. Deixei de comer pão, arroz, massa, batatas para perder peso. É correto? Nem pensar. Efetivamente, quando as pessoas tiram esse grupo de alimentos, perdem peso, mas acaba por ser uma perda de peso assim muito, muito, muito falsa. Perdem peso durante um tempo e depois, bum, não é? É como aquela dos 31 dias, depois dos 31 dias morre-se, não é bem assim, está bem? Então, mais uma vez, esse grupo está na roda dos alimentos, faz parte de uma alimentação equilibrada, devem ser introduzidos de forma balanceada, sem exageros, de forma variada também. Não devemos passar o dia a comer batatas, mas não faz sentido eliminares esse grupo. Deves sim fazer uma alimentação saudável. Devo fazer substitutos de refeição bebíveis para perder peso? Bom, a Rita neste momento está a pensar, mas que raio são substitutos de refeição bebíveis? Estás, não estás a pensar nisso? O que é que é isto? Uhum. Bom, isto já tem anos. Quem me está a ouvir, eu tenho a certeza que sabe do que é que... Talvez um público mais velho sabe do que eu estou a falar. Portanto, isto são embalagens, muitas vezes em pó, para se adicionar água ou leite ou uma bebida, outra bebida, e o objetivo é substituir todas as refeições. Substituir o teu pequeno almoço, por exemplo, o pão, substituir o almoço, substituir tudo e mais alguma coisa, e só fazes batidos. Então, não faz sentido, porque voltamos à questão da alimentação, do comer é cultural, comer deve ser em família e lá está, deve ser comer, não devemos passar a fazer uma alimentação só de bebidas. Então, não faz sentido, porque senão a única coisa que tu vais emagrecer é a tua carteira. Dizem que todos devemos fazer uma alimentação sem glúten, é verdade? Nem pensar. Não é verdade que todos devem fazer uma alimentação sem glúten, mas é verdade que todos os doentes celíacos devem fazer uma alimentação sem glúten. Portanto, se não é celíaco, que é o teu caso, que eu sei, Rita, é o caso do Sr. Albino, não têm que gastar o vosso dinheiro com produtos mais caros que são sem glúten e dizem na embalagem sem glúten. Agora, já os celíacos são obrigados a fazê-lo porque é o único tratamento desta doença, passa por fazer uma alimentação sem glúten. Agora é a minha vez de salientar duas notas que acho que são importantes. Falou-se na fruta. Nesta altura, tendencialmente, a fruta sabe melhor, ou pelo menos é a altura em que nós viramos mais para a fruta. E raso daquilo que nós temos vindo a fazer ao longo do ano, não é? A fruta deve ser comida normalmente, aproveitando sempre a época, a fruta da época, e não só porque agora está calor e quer-se comer um bocadinho menos, comer a fruta, optar por essa fruta. E às vezes abusar em quantidades de fruta em troca de alguma alimentação que também faz falta, ou alguns produtos que nos fazem falta. Exatamente. Estou a falar bem? Sim, muito bem. Eu tenho-me apercebido que muitas pessoas fazem, vamos imaginar, um pequeno almoço só de fruta, uma merenda da manhã só de fruta, muitas vezes substituem os almoços por fruta, os lanches por fruta, então passam o dia a comer fruta. Também não vamos cair neste exagero. E depois, se calhar à mesa, onde só há peras e maçãs, e pouco mais, e até passam para o contrário, em que não comem fruta nenhuma. Então eu acho que tem que se arranjar o equilíbrio. Não passar agora a este extremo de comer muitos pêssegos, muitos figos, muito de tudo, mas também, sei lá, não esquecer alimentos essenciais, por exemplo o iogurte. Nós já falámos aqui do iogurte, do pão, que também é importante. Exato. Portanto acabamos por ter aqui outras opções. A outra questão tem a ver com o café. E essa pergunta é pertinente, é uma pergunta que se faz muitas vezes nas pessoas com tensão alta normalmente do café. Há pessoas em que o café, eu sou um deles, eu posso beber um café às 2, 3 da manhã que não mexe comigo. Não lhe qualquer, aumenta as pulsações, por exemplo. Não faz qualquer diferença. Há pessoas que, por exemplo, se beberem um café uma X hora ou mais tarde, ou assim, já têm alguns problemas. Certo. De facto, tem a ver com aquilo que é o corpo de cada um. Sim. Não há dois iguais, não é? É verdade, porque não vamos esquecer uma coisa, o café, portanto tem cafeína, estimula o sistema nervoso. Sendo um estimulante, pode perturbar o sono, é verdade. Claro que isto não acontece em todos. Em todos. Também não é à toa que alguns gostam, outros não, outros gostam muito, outros gostam com açúcar, outros sem açúcar, outros com adoçante, portanto isto é tudo diferente. Efetivamente, há pessoas que ao beberem café notam as pulsações aumentadas, notam até um tremor. Então aí... A ingestão de café não é aconselhada. Para quem se sente bem a beber café e gosta, pronto, o recomendado é não exagerar a quantidade de café. A questão que foi feita, que é se leve, se é a consequência, não é, ou se é a causa, não é consequência, se é a causa da pressão arterial alta, não. A hipertensão tem outras causas, não é? Obesidade, má alimentação, estilo de vida sedentário, é mais por aí. Quer dizer, o café nisto tudo, eu acredito que será o positivo, sem açúcar, volto a relembrar. Hoje, para as pessoas que têm, e como falámos, as pessoas celíacas, não é isso? Sim. Hoje há uma maior oferta, hoje já se encontra uma maior oferta, felizmente, não é? E uma das coisas que também noto, já não é aqueles preços, em algumas das coisas, excessivos, como acontecia há uns tempos. Hoje, de facto, já é essa, há uma maior facilidade em as pessoas encontrarem esse género de produtos. É assim, aqui, felizmente para os celíacos, houve aqui vários booms, digamos assim. Os médicos começaram a ficar muito mais sensíveis. Temos médicos novos, temos até celíacos médicos, temos profissionais de saúde a trabalhar nesta área, e então o diagnóstico começou a ser mais acessível, e eu também já disse aqui que uma das análises passou a ser comparticipada pelo Sistema Nacional de Saúde. Então, esse foi o ponto número 1. O ponto número 2, e que veio a dar muito jeito aos celíacos, que é, dizem, não é? É o diz que diz, é medicina popularucha, como eu costumo dizer, que ter uma alimentação sem glúten emagrece. Isto foi ótimo para os celíacos, porque a procura é imensa. Claro que isto para nós é ótimo, porque se há mais procura, começa a existir mais oferta, não é? As empresas começam a ter mais produtos, portanto, também não me convém muito espalhar esta palavra de não emagrece, porque até os produtos são mais calóricos, ainda por cima mais caros, porque senão eu vou estar a prejudicar os celíacos, mas efetivamente é a realidade, não emagrece. Os celíacos têm que o fazer, porque é o único tratamento, não há medicação, a única coisa que têm que fazer é ter uma alimentação totalmente isenta de glúten. Falámos das perguntas que mais se fazem e as respostas foram aqui dadas. Para fecharmos este programa, Rita, estamos em pleno verão, estamos com o calor nestas alturas, não quero mais dizer, e nós também, perdão, nós também vimos a dizer aqui ao longo do ano, nesta altura, muitos líquidos, não é? Muitos líquidos. Evitar os passeiozinhos à hora de calor. Sim, portanto. Fazer aqui alguns acertos, não é? Sem dúvida. E até pode ouvir aquela rúbrica giríssima que nós fizemos sobre lanches saudáveis. Nós falámos em hipóteses frescas, leves, saudáveis, saborosas, até porque nós trouxemos aqui e experimentámos. Deu resultado. Ela está no site da Rádio Boa Nova, pode ouvi-la. Eu acho que vai totalmente de encontro a dias como este, que está um calor imenso. O verão veio em força, não sei se para ficar, se não, mas... Ouça essa rúbrica que eu acho que vai valer a pena. E essa rúbrica também foi aqui com a nossa Rita, que esteve a provar um iogurte gelado. A Rita, agora já está às férias, Rita, não já? Já. Já. E a alimentação alterou? Não. O ritmo ou a maneira de como comias alterou-se agora estar de férias? Ou mantens esse cuidado? Eu mantenho, porque não é só por causa de eu estar de férias que vou alterar a minha rotina de alimentação. Mas tu também estás num programa de férias ocupadas, não estás? Sim. Portanto, tem que se levantar cedinho, não é? Isto é o que foi também, até para também eles, é bom, não é? Também claro, é bom, precisamente. Porque assim fazes o pequeno almoço. Fazes, não fazes? Faço. É. Mas não estás a dizer que fazes só porque eu estou a perguntar, não? Eu faço. Que bom. Pronto, estamos falados nesta rubrica. Vamos voltar então no próximo fim de semana para falar de gelatinas, agora coisas boas. Estamos falados por aqui, Rita. Estamos obrigado por estar aqui. Agora não pode perder a próxima. Vamos falar de gelatinas, sim ou não? Sim. Sim? Gelatina. Obrigado então, Rita Moraes. Obrigada, Ana Rita, por estares aqui connosco. Umas boas férias para ti. Vamos voltar então na próxima semana, já sabe, depois das 12 ao meio-dia, depois do meio-dia aos sábados e às quartas-feiras. Foi um prazer estar consigo. Um abraço, fico bem. Uma boa semana, umas boas férias, se for o seu caso.